essa é pra quem gosta de arrochar. Vem nesse clima, você vai entrar. E se arrocha, pode até dançar sozinha, ou então agarradinha. Agora vem que eu vou te ensinar. Mexendo o corpo sem parar, assim desse jeito vou endoidar. Só basta você saber rebolar, mexendo com a Dalvenon. Prepara, prepara, prepara e vem rebolar. Rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, vai! Pra quem gosta de arrochar, vem nesse clima, você vai entrar. E se arrocha, pode até dançar sozinha, ou então agarradinha. Agora vem que eu vou te ensinar. Mexendo o corpo sem parar, assim desse jeito vou endoidar. Só basta você saber rebolar, mexendo com a Dalvenon. Rebola, rebola, rebola, rebola. Ai! Se não aprendeu, eu vou repetir. E se prepare e vem aqui. Rebola, rebola, rebola. Rebola, rebola, rebola. Rebola, rebola, rebola. Rebola, rebola, rebola, rebola, rebola. Ai!